Forró Boys. Portal do Arrocha. E aí, garçom? Desce mais um aí pra nós. Bebendo cerveja, o uísque do bom. Meu aperitivo é boquinha de batom.